Portal do Arrocha. Solta! Vai para todos os paredões do Brasil. Alagoas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo, todo mundo, Maranhão, Paraíba, todo mundo, vem! E atenção, tudo bem, venha ver como faz. Atenção, tudo bem, venha ver como faz. Vem descendo bem gostoso, balançando, vai que vai. Vem descendo bem gostoso, balançando, vai que vai. Atenção, tudo bem, venha ver como faz. Atenção, tudo bem, venha ver como faz. Vem mexendo bem gostoso, balançando, vai que vai. Vem mexendo bem gostoso, balançando, vai. Quando eu mandar a mãozinha pro céu, quando eu mandar a mãozinha pro céu, descer no paredão, vai descer no paredão. Vai jogar a mão na cabeça e vai descer no paredão. Vai descer no paredão, vai descer no paredão. Vai jogar a mão na cabeça e vai descer no paredão. Vai descer no paredão. Todo mundo no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. E vai descer no paredão, vai descer. Toma aqui, tá ligado como é que é?